Eu sou como eu sou pronome, pessoal intransferível, de um homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes. Nesta hora, eu sou como eu sou presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Todas as horas do fim. Todas as horas do fim. Eu sou como eu sou pronome, pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes. Nesta hora, eu sou como eu sou presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou vidente e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Todas as horas do fim. Todas as horas do fim. Todas as horas do fim.